Sounder, bom dia, linha 251, Oceaner pronto, ponto 0 no 0. Oceaner 6251, autorizada a linha de decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 8 nós. A linha e decola no 0, 6251, Oceaner. Na 6251, no decolar 237, controle no 20, decimal 8. 208, 6251, Chanel, bom dia. Salvador, bom dia, 6251, Chanel, perfil da Euleda, faça meio quinto. Bom dia, suba para o nível 360, saída da EL 6251. 360, autorizado. Solicita agora na proa de Leda ou mais à frente, se a gente tiver. Autorizado, Leda. Leda, obrigado. Autorizando 71, autorizado, se tiver questionamento, chama para o ataque. Salvador, muito bom dia. Prossiga. Aqui, Paulo, só foi um teste de áudio. Alto, claro. Grato. Salvador, Azul, Alfa Yankee Tango. Prossiga. Bom dia, Alfa Yankee Tango, solicitando autorização de retorno do Pátio 3 para o Pátio 1 na posição 02. Autorizado, Pátio 3, chame para ingresso no Pátio 1. Para ingresso na Pátio Principal, Alfa Yankee Tango. Salvador, muito bom dia, Avianca Oscar, November de Guerra. Solicito autorização de reboque, pátio 3 para o pátio principal, liga de número 5. 7, aguarde. Guerra, Guadalupe. Pátio 1, táxi autorizado via Pátio 1, táxi V-INJA até o ponto de espera da pistuna 0. Ponto de espera chama a torre 1, número 8, decimal 95, altímetro no 020. Acho que a November Sierra, o solo voltando. Já escuta. Autorizado para prosseguir com reboque, chame para ingresso no Pátio 1. Autorizado até a saída do Pátio 3. Certo. Terra chamada para ingresso. 6251, passa 150, chame o centro em 1251, alterna 1395. 1251-3395, 1251, chame, bom dia. Alô, Alfa Yankee-Tango na saída do Pátio 3, pronto para ingressar no Pátio 1, na posição 02. 7, agora autorizado. Autorizado para seguir até a posição 2 do Pátio 1. Autorizado para seguir até a 02 do Pátio 1, autorizado. Fica November Serra, autorizado para seguir até a posição 5 do Pátio 1, chame ao término. Terra, Piente, chama na terra. Autorizado ali a decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 1-2 nós. Ano 71, decolado aos 49, controle 120, decimal 8. Controle Salvador, boa noite, 71. Controle Salvador, bom dia, 71, passando 1.800 pés. Ano 71, contato radar, suba ao nível 320, saída da El. Alfa e Tango informando o tráfego de reforço, Pátio 1.2. Grato, bom dia. 7, bom dia. Alô, Salvador, Alfa Nova MSR, comunicando o termo de rebote. Gente. Grato. 8875, bom dia. Lui Mari da presente, aguarde contato radar, chame ideal de descida. Lui Mari inicialmente. Vai passar nível 170, chame agora o centro na frequência 1251, alterna 3395. Centro Recife, bom dia, 2775. Ok, tarifa descer até 4 mil pés, ajuste 1020, agora em contato radar 67 milhas de Salvador, vigilante. 77. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após voa Irume. Transponder 5105, controle 120, decimal 8. Estimativo autorizado 360 para o Galeão, da confronto do nosso plano. Da El, Leda e Lume, decola 210, primeira curva à direita. Transponder 5105, controle 208, o 1961. Bom, no 961, no cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama para pushback acionamento. passando 150. E uma milha passando o mar, e o azul 2775. Gente, passei a chegada da Mari, cancelada as restrições de altitude, desça para 2000, informe localizador, 1020 ajuste, azul 2775. 775, tomará no localizador, desça para 2000, 775. Está efetuando 15 graus à esquerda, o azul 2775 para evitar a formação, Thiago. 7 livre desvio após a torne TAP. 775. Caminhador 25, contato com o radar, autorizado chegada Golf, chame o ideal de descida. Para 4 mil pés, ajuste 1020. 2775, controle. Na escuta. Efetuando desvios ainda, confirma. Afirmativo, estão mantendo 15 graus à esquerda de duna, mais 5 milhas vai curvar à direita, ok, senhor? Se a gente tiver condições de interceptar nessa proa, está autorizado. 2775. Ok, vai interceptar nessa proa então, é melhor, obrigado. Pushback, acionamento 961 no norte. Voo no 961, autorizado, pushback, acionamento, chama para o ataque. Chama ataque, lá. Zul 2775. Sim, complete final ILS, chame a torre em 1895. 1895, bom dia. Torre Salvador, é o Azul 2775. Azul 2775, continua a aproximação, reporte marcador externo, transposto baixado travado, altímetro no 020. Ok, reportará. Baixado e travado, né? É assim que autorizado via chegada bom, que desça para o 050, vigilante. 050, bom, o Azul 2775 Passou externo. Baixado e travado. Azul 2775, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 8 nós. Aquele de pouso, 154, 775. Táxi 961, 143 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 36. Bono 961, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero via Patiúni Índia. Próximo ao ponto de espera, chama 2, no 1 no 8, decimal 95, altímetro no 020. Ativo no 020, táxi Patiúni, 2195, ponto de espera do 90. 961. Bono 865, reduz a velocidade para 250 nós. Reduzindo, boa noite. Azul 2775, solo 22, libera a direita, chama 121, decimal 9. 121, 9, libera a direita, 275. Azul 2775, táxi autorizado, Alfa Kilo até o Pátio 3, posição 4, Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3, 4, Romeu, posição 2775, obrigado pelo trabalho. Torre Gol 1961, posto zero no zero, pronto. Foro 961, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 50 graus, 8 nós. Alinhar e decolar no zero, 961. Motor de Salvador, o Xander 6225, possibilidade de voar de Duna da presente? Canal 6225, sobre decoração para o sinal, o ILS X-Ray, curva esquerda na proa 200. Então da esquerda 200, chamando 6225. Canal 6225, desça para 2000, ajuste 1020. Perdeu o Pedro, está no 020, chamar 6225. Dado a decolagem do 9 graus? Afirmo, 150 graus ou no 1 mais. E decolagem iniciada no 9 graus. No decolado aos 26, controle Salvador no 20, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, Gondo 961, decolando a 150, boa. 961, contato radar, Salvador 360, saída da El. Da El, sim. 1865, desça para 2000, ajuste 1020. Autorizar 2000 pés, 1020, bom, 865. Tente manter a proa, aguarde o último vetor para interceptar. Tente mantendo a proa, aguardando o último vetor, o Xenar 6225. Xenar 6225, para o localizador, curve a esquerda na proa 1940, reforma estabilizada. 1940, reportará estabilizado, chegar em 6. Autorizado, chegada bom, se desse mantém 4 mil pés, 1020 ao ajuste. Tá bom, se desse para 4 mil, 1020, boa, não se desse para 4 mil. Utilizado o localizador, o Xenar 6225. Xenar 6225, complete final ILS, torre 1895. Planta chamando torre 1865, Xenar 6225. Bom dia, o Xenar 6225, estabilizado, ILS X-ray 10, baixado e travado, 1 milha de distância. O Xenar 6225, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 9 nós. Autorizado pouso, 250.99. Confira, pista molhada? Negativo, pista seca. Gente, obrigado, chuva número 25. Boa noite, 65, autorizado, sinal ILS X-Ray, forma estabilizada. Autorizado ILS X-Ray, igual 1895. Noite 65, iniciei a adução para aproximação, segue tráfego Airbus 318, meia dúzia de milhas à frente. Excelente, iniciamos a redução 865. Estabilizando, igual no 865. Gente, compete final 2.18.95. 18.95, 1.865. E Salvador, igual no 865, estabilizado ILS. Boa noite, 65, continua a aproximação, aguardando pista livre, ao time Bruno 020. 020, bom 865. M225, solos 33, direito no 21, decimal 9. Direito no 21, 9, eu chamo 6225. A título de informação, da segunda para o restante da pista, chove bastante aqui em Salvador. A terceira oposta, bem intensa. Gente, grato pela informação. Olá, Salvador, bom dia, Oceaner 6225, vibrou. Oceaner 6225, Alfa Juliette para portão 7. Alfa Juliette para portão 7, Oceaner 6225. 18 nós, para informação, chuva moderada sobre o campo agora. Sente, em livre pouso, sente da chuva, 1895. Bono 961, suba correção passando nível 170, chama agora o centro na frequência 1251, alternando.